encheu de fantasia. Não quero mais seus beijos. Você acabou com a minha vida. Eu já não sinto medo. Você me encheu de fantasia. E te dizer, vou te esquecer. Eu não quero esse falso amor que pro meu coração só causa dor. E te dizer, vou te esquecer. Você só causa dor. Não quero mais seus beijos. Você acabou com a minha vida. Eu já não sinto medo. Você me encheu de fantasias. Não quero mais seus beijos. Você acabou com a minha vida. Eu já não sinto medo. Você me encheu de fantasias. Cheio de fantasias.